onde entra Soldados Parte 2, Parte 2. A faísca de ódio deu início a mais uma guerra. Inocentes mobilizados pra defender a sua própria terra. De emergência pra formar mais um soldado que vai ser bucha de canhão pra ganhar tempo nesse aglomerado. De pessoas que não sabem o que estão fazendo, a única ordem que foi dada foi atirar nos elementos que representam o inimigo do outro lado. Se dá uma farda diferente, já é motivo pra ser fuzilado. É tanto sangue que não dá pra distinguir, dá vontade de vomitar quando eu vejo tudo isso aqui. Estou quase ficando surdo de tanto escutar tiro, as bombas explodindo, a esteira do tanque rangindo. O disparo do canhão me deixa louco. Por todo lado que eu ando eu só escuto o maldito estouro do morteiro que foi montado perto de mim. E o meu único desejo é que essa porra toda tivesse um fim. O projeto que me pegou de raspão vai me alertar que tudo isso não é o sonho e que eu não vou acordar. Tenho que recarregar o meu fuzil e avançar. Eu não posso permitir que o covarde possa desviar. Nossa armadilha montada no meio da selva, o armamento primitivo, mas o resultado é o que interessa. Ali naquele buraco pelo menos uns 10 vão pro saco, vão ser engolidos pelas onças pintadas no meio do mato. Temos a nosso favor os mosquitos infernais, transmissores da malária, nossos métodos são fatais. Não posso ter pena de quem morrer na minha frente, se debatendo e se retorcendo com febre ardente. Não levou nenhum tiro, mas já está morto. Esse é o prêmio recebido por quem tenta dar uma de louco. Vem invadir nosso território e conhece o maldito inferno verde que deixa bomba sobre sua cabeça. Nós tratamos diferente. A baioneta vai dar as boas-vindas pro intestino do insurgente. Algum de vocês ter sorte vai ser levado como prisioneiro. Caso contrário, aqui mesmo vai ser o seu enterro. Fileiros da paz treinados pra não ter remorso, condecorados na sagrada missão de derrubar os corpos. As balas são feitas no chão pra depositar quem fica. Quem não teve a cautela, infelizmente perdeu a vida. Parecem formigas que estão em busca de alimento. Só que aqui no meu terreno de fome estão morrendo. Não podemos permitir a nossa honra manchada de sangue. Nossa bandeira defendida contra a ordem dos ignorantes. Mandado de alguém que não tá nem aí com a vida de quem luta, estão muito longe daqui. A lavagem cerebral feita na mente do combatente, pra que ele não olhe pra trás e se arrependa do presente. Arrependa do que fez, se arrependa de quem matou. Por um fútil objetivo, a riqueza a seu favor. Diferente do nosso clã que só defende o território, estamos em nosso direito, o nosso ato é notório. Quando será que isso vai terminar? Quando o último cair ou quando a ordem chegar pra parar toda essa matança em nome de ninguém? Famílias destruídas pra felicidade de alguém.